Nota de imprensa. O Grupo Parlamentar da UNIT acompanha com preocupação os últimos desenvolvimentos sobre as consequências das chuvas que se abateram sobre a província de Benguela no dia 11 de abril corrente, causando vários mortos e feridos, para além da inundação e destruição de residências, pontes, viaturas e vários desalojados. O Grupo Parlamentar da UNIT junta a sua voz aos demais segmentos da sociedade em solidariedade para com os sinistrados e endereça os seus mais sentidos pésames às famílias enlutadas. O Grupo Parlamentar da UNIT insta o Executivo a decretar um estado de calamidade, mobilizando mais esforços para a tomada de medidas urgentes, eficazes e transparentes que ponham cobro a estas tragédias. O Grupo Parlamentar da UNIT entende que a falta de manutenção e fiscalização das obras do Executivo está na base do rompimento do dique sobre o rio Cavaco, pois este é um problema já registado na primeira década do século XXI, naquela parcela do país, quando, em 2003 e 2004, vários cidadãos perderam as suas vidas por consequência das cheias e o rompimento do dique construído e reconstruído várias vezes sobre o rio Cavaco. O Grupo Parlamentar da UNIT apela ao Executivo para que sejam contratadas empresas sérias por via de um concurso público transparente, evitando a adjudicação direta a amigos que têm apenas o foco nos lucros, e espera que sejam responsabilizados civil e criminalmente os gestores que não cumprem com os projetos e desviam recursos que visam evitar danos causados por este tipo de calamidades no país, com perdas de vidas humanas. Luanda, 13 de abril de 2026, o Grupo Parlamentar da UNITA.